Já é um membro da família, invade a sua mente todos os dias. TV, tem novela, jornal, tem futebol. Não vem querer tampar com a peneira o sol. Rai Globo, Bandeirantes, SBT, Rede Record e a Rede TV. E os demais canais por assinatura. Tudo dá na merda, não tem cultura. Eu sou um puro jornalístico, então me prende. Explodir o avião do JN Faustão, agora está magrinho. Depois da boca do estômago, um anelzinho com essa dança dos famosos. Eu não concordo, te garanto, maluco, e ainda aposto que deveriam dançar. Era na boca da garrafa, o corno, a puta, a vaca. Aí Xuxa, não sou da turma dos baixinhos, vem fazer um filme comigo. Não tenho 12 anos, não vi TV Globinho. Me chamam de Felinho, Felinho. Acho fantástico é ver tanto que o povo é tolo. Eleger pra senador Fernando Collor. Puta que eu pariu, que isso é amnésia. Consequentemente nos deixa sequela. Novela das 6, das 7, das 8. Não vale a pena ver de novo alienação da Rede Globo. Big Brother onde a puta se promove. A emissora ganha ibope, o pobre que se fode. Pou, pou, pou, pou, tem pânico na Band. Assaltantes invadem a TV Bandeirantes. É notícia pro Datena, Boixá, Boris Casoy. Então passa o dinheiro, é assalto, perdeu Playboy. Vai ver o show da fé com o R.R. Soares. Pagar seus pecados e compreender a verdade. Aqui o jogo é aberto, Renata fã. Também torço pro Inter e sou seu fã. Na mira de um revólver não adianta correr. Então cadê os palhaços do CQC? Foi ligar pros polícia 24 horas. Na frente da câmera te abordam com rosa. Corta pra 18, a Carol, a paniquete. Sonhei com você, pagando pra mim um boquete. Mas como sonho de pobre sempre dura pouco, pelo menos acordei de pau duro. Parabéns SBT pelos seus 30 anos, mas no meu cérebro só causou danos. Ei, Silvio Santos, me ajuda, eu tô quebrado. Sua plateia só tem mulher, velho tarado. Deu no DNA, ratinha, o filho de um rato. Não sei, eu sinto cheiro de bosta. Vem dos casos de família, Cristina Rocha, Carlos Alberto de Nóbrega. Será então, irmão, que a praça é nossa? Vou aí visualizar essas gostosas. Sentar no banco da praça e fumar um beck contigo. Juntos rachar o bico, finados é bonitinho. Hoje vai dar ibope, Felino, Conexão Repórter. Querem saber se eu comi Raeli e Ganzaroli? Vão te dar o banho de loja, jogar suas roupas fora com 10 mil renovar. No esquadrão da moda, e quem será o maior brasileiro dos tempos? Será eu, Garrincha e Pelé? São os que eu lembro. Vocês querem uma aventura selvagem? Filma aí os malucos na noite fumando crack. Puta que eu pariu, mas que energia do mal. Desse jeito, Celso, meu domingo não é legal. Menina de 5 anos já é bailarina. Pornografia, explica a luz do dia. Eu já mudei de canal, maluco, cê nem viu. Vamos ver as notícias no Fala Brasil. Rapper censurado por falar de emissora. Então o pau vai quebrar a TV alienadora. Record no Brasil é a segunda em audiência. É credibilidade, é transparência. Acesse o portal r7.com. Escute meu rap, viaje no som. Aí Bispo Macedo, eu não vou no seu templo. Não sou, sou fiel, cê nem vai ver meu dinheiro. Eu sou cantor, compositor e não sou a Universal. Aqui é Rap GL, geração leal. Jesus disse que em seu nome viria falsos profetas. Já é 5:30, começa o Cidade Alerta. É sangue, tiro, desespero. A indústria da morte é velório, é enterro. É muito fácil noticiar a morte do meu parente. Só que o mundo roda, aí Marcelo Rezende. Se imagine noticiando a morte da sua mãe. Não adianta, governador, soltar teus cães. Antes de me criticar, se ligou, canalha. Eu vim de uma família desestruturada. Mas que desgraça de praga hereditária. É por isso que a rima é sanguinária. Esse país corrupto que me educou, vendo a desigualdade no televisor. Queria um pedaço da pizza do mensalão, mas pobre só tem vez na revolução. Tem radiação nas ondas sonoras, TV alienadora. Não é pegadinha, João Kleber, Rede TV. Realmente, ô cuzão, não simpatizo com você no teste de fidelidade. Só mulherão, à noite erva vai ser luziadão. Com a mulher dessa, o santo vira capeta. Tatuou um moranguinho na bunda, rebola Eva. TV pra assinatura e bom. É Sky, e o pobre sem dinheiro me diz como é que faz. Antena com bombril, com fio na parede. Sem propaganda do Skank, sem Cláudia Leite. Aí Max P.O., eu também faço a rima. Então me convida pro Manos e Mina. Mas porra, essa mina me fissura. A Gabi do programa, a pé na rua. TV Cultura, uma das poucas que tem cultura. E o pobre vem dizer que o político bom era o Lula. Então traz o pó que eu vou dar mais um teco. E aparecer muito louco no Repórter Eco. Confesso, eu também sou do Partido Verde. Dos cannabis ativa, sem diploma da parede. Mas tô no Roda Viva, sendo centro das atenções. Vou responder as perguntas e debater as questões. Soluções pra esse grande Brasil, Brasil. Mais um caso de corrupção, puta que eu pariu. O projeto tá devagar, mas o CD tá saindo. Nesse incentivo e sem patrocínio, eu não mandei carta pro construído sonho. Não quero merchandising do Neymar e do fenômeno. Não fui o escolhido ganhador da Mega Sena. Pela conspiração governamental do sistema. Cê sabe como Red Bull te dá a asa. Misturada com cachaça, lá se foi mais uma alma. Então meus seguidores, ore por mim, vocês ainda vão me ver na MTV. Pode crer, de fly, é nóis na fita, ladrão. Você e a arte da manipulação. AI-121, salve, salve, meu compadre. Eu redescobri o valor da amizade. Eu tô ligado que você tá no veneno. Mas é nóis na fita aqui de fora e aí dentro. A minha vida, irmão, já não passa mais em branco. E pra censura, eu tô cagando e andando. Eu vou meter o dedo na goela e vou vomitar. Regurgitar essa palavra imunda. Pra quem dizia que eu não era capaz, pra mim vocês são bosta, coliformes fecais.